vou te esquecer. Sou tão dependente de você. É só você chegar me amando que eu te aceito de volta. Por que não paro pra entender? O amor da minha vida é você. Meu erro só serviu pra aprender. Quem eu quero é você, quem eu amo é você. Porque te amo tanto, esqueço até meu mundo. Não consigo te dizer não o que eu posso fazer. Se pra viver do meu lado tenho que ter você. Esqueça isso tudo, só pense em nosso mundo. Só diga sim e diga que está tudo bem, que a gente vai ser feliz outra vez. Eu não sei porquê, não dá pra controlar. Sei, vou sofrer, mas não tem como evitar. Sempre te amei e pra sempre vou te amar. Te aceito de volta. Amor, não pense assim, remar contra a maré é tão ruim. Eu sei que eu errei, mas aprendi. Agora vou fazer você feliz, me aceitar de volta. Jorge Moraes e companhia. Porque te amo tanto, esqueço a te dizer não o que eu posso fazer. Se pra viver do meu lado tenho que ter você. Esqueça isso tudo, só pense em nosso mundo. Só diga sim e diga que está tudo bem, e a gente vai ser feliz outra vez. Eu não sei porquê, não dá pra controlar. Sei, vou sofrer, mas não tem como evitar. Amei e pra sempre vou te amar. Te aceito de volta. Amor, não pense assim, remar contra a maré é tão ruim. Eu sei que eu errei, mas aprendi. Agora vou fazer você feliz, me aceitar de volta. Me aceitar de volta.